ver o que nunca enxerguei. Sem você me dei um tempo e me repensei. Eu me vi naquelas folhas de outra estação, que sem vida são varridas secas pelo chão. Acredito hoje coisas que me ensinou. Acredito que dias melhores estão por vir. E amores de verdade surjam no olhar. Acredito que a gente possa ser feliz. Desculpa chegar sem avisar, mas eu não consigo esquecer você dizendo que já não me ama. Ensaiei mil coisas pra falar, a missão difícil de dizer que em sonhos de amor sua voz me chama. Sei que parece clichê, preciso de você, meu amor. Eu tive que perder pra acordar. Eu sei que foi difícil de lidar, sempre fechado sem falar de amor, de sol, de flor. Me contar que ando amargando a solidão. Você me fez sentir um coração pulsado, e mesmo se não voltar, queria te dizer que aprendi a ser melhor com você. Sorria que eu estou te filmando. Sorria, o coração tá gravando seu nome aqui dentro de mim. Oh, oh, oh, oh. Sorria que o prazer está bem-vindo. Sorria, o nosso amor tá tão lindo. Não quero ter você tão triste assim. Toda vez que eu vejo você, sinto uma coisa diferente, diferente. Toda vez que eu penso em você, te vejo nos meus sonhos tão carentes, tão carentes. Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado. Vem comigo e tenta ser feliz. Pare de dizer tá tudo errado. Deixa eu logo ser seu namorado. O resto é o destino, é quem diz. Sorria que eu estou te filmando. Sorri, o coração tá gravando seu nome aqui dentro de mim. Oh, oh, oh, oh. Sorria que o prazer está bem-vindo. Sorri, o nosso amor tá tão lindo. Não quero ter você tão triste assim. Sorria que eu estou te filmando. Sorri, o coração tá gravando o seu nome aqui dentro de mim. Oh, oh, oh, oh. Sorria que o prazer está bem-vindo. Sorri, o nosso amor tá tão lindo. Não quero ter você tão triste assim.